Sessões exóticas no ar. Salve, salve, minha gente, que saudades que eu tava dessas sessões exóticas. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos. Essa é a Rádio Comunitária Aconchego, 88,5 FM, diretamente da Zona Oeste de Recife. Eu sou Pri, exótica seletora, e apresento esse programinha, que já foi semanal e agora tá meio variável. Mas sempre que rolar, eu volto por aqui, ou pra apresentar uma seleção musical minha, ou pra convidar alguém pra botar umas musiquinhas pra gente ouvir. Todos os programas que já rolaram ficam disponíveis no nosso blog pra você ouvir a hora que quiser e compartilhar também. Então vai lá em radioaconchego.milharal.org, na categoria Sessões Exóticas e Dali. Hoje quem chega para apresentar uma seleção musical é meu amigo e parceiro aqui da Rádio Aconchego, Juloy. Ele que apresenta o programa Curto Circuito Underground toda quarta-feira às 22 horas da noite aqui na rádio. Então olha aí, mais um programa para ouvir. Enfim, a gente estava conversando e surgiu aí a ideia de convidar ele para apresentar umas músicas pra gente. No caso, são cúmbias, porque são músicas que ele gosta muito e eu também. Então é isso aí, a gente vai ouvir a seleção de músicas que Galego escolheu e contou com a edição de Gosma. Valeu aí, Galego, por aceitar o convite. Bora nessa ouvir. Dale! Olá Priscila, olá ouvintes do programa Sessões Exóticas aqui na Rádio Aconchego. Hoje eu fui convidado, né? Meu nome é Júlio e também sou apresentador e faço parte aí do programa Curto Circuito Underground, que é um programa de rock pesado aí que rola aqui na Rádio Aconchego, toda quarta às 22 horas. Mas a minha lista de hoje não vai ser de rock doideira, vai ser uma coisa que eu gosto muito, assim, que nos últimos anos eu venho escutando e venho me dedicando a pesquisar também. E talvez cúmbia seja o ritmo que eu mais escute, né, tirando aí a rock doideira que eu escuto. E hoje eu vou botar um set aí, um set não, né, algumas músicas aí de cúmbia peruana. Eu gosto muito da cúmbia peruana pela simplicidade das músicas, primeiramente, que eu acho as músicas muito simples. E também porque muitas delas são instrumentais também. E a lista de hoje é uma lista de cumbia instrumental, basicamente. E muitas delas com um time muito foda de guitarra também. E é um som que eu gosto pra caramba. E é isso aí. Segue o som. Thank you. Thank you. Thank you. Yo soy la satánica. We'll be right back. Thank you. E aí galera, gostaram aí do som? Pronto, ao todo tocamos aí 21 músicas de 21 conjuntos diferentes de cúmbia peruana. A maioria dessas músicas aí foram músicas gravadas nos anos 70 e 80, né? E é isso. Na própria programação da Rádio Aconchego tem alguns sets de música latina, né? Incluído, com certeza essas músicas estarão incluídas aí nos próximos. E é isso aí, valeu Priscila, valeu espaço, viva as Sessões Exóticas e viva a Rádio Aconchego. Dale galera, esse foi Juloy, que apresentou uma seleção massa de cúmbias peruanas. Valeu Galego pela participação aqui no Sessões Exóticas. Se você só chegou agora, ou se quiser ouvir de novo, se liga que sabadão tem a reprise às 17 horas. Massa! Lembrando também que nas quartas e sextas, das 20 às 21 horas, rola aqui na Aconchego Chévere que Chévere, que é a nossa faixa de música latina da Abia Yala. Com muita cúmbia peruana, cúmbia mexicana, cúmbia colombiana, argentina e outras cositas más. E se você quiser conversar com a gente, saber mais da rádio ou tiver afim de apresentar também uma seleção musical, vai lá no nosso blog, radioaconchego.milharal.org. Lá tem o nosso número, zap, telegram e e-mail, todos os contatinhos para você dar um alô. E caso você queira apoiar financeiramente a rádio ou algum programa específico, como Sessões Exóticas ou Curto Circuito Underground, é só chegar em radioaconchego.milharal.org/apoio. E lá, através do PayPal, você pode indicar o projeto para o qual você gostaria de direcionar um din-din e também se deseja doar de forma recorrente. Todo apoio e divulgação é bem-vinda. É isso, galera. Eu vou me despedindo por aqui, agradecendo a companhia, agradecendo também a participação de Juloy, deixando um abraço saudoso em todos, um beijo e até qualquer hora dessa. Segue a programação da Rádio Aconchego. Tchau! gente. Você está ouvindo a Rádio Comunitária Aconchego, 88,5 FM.